4, decolado aos 22, controle Salvador 120, décima 8, boa viagem, boa noite. 208, obrigado, boa noite, até amanhã. 4, contato radar na decolagem. Sua via, saída pouca para nível 230. Via até o 230, 1354. Autorizado final IS, reporte estabilizado no curso localizador. Autorizado 2 pelo CES, e estou autorizado em Nessex Station, estabilizado na 3398, começa o ajuste de altimetria, 1008. Obrigado. altitude 2228, informação é, autorização provisória da conquista. Bom dia, passarinho 2228, autorizado, Salvador para a conquista, nível 190, via rota do plano de voo, da escola da pista 10, curva direita, saída Arbor 1, transição elétrica, controle Salvador 90.8, transponder 51-14-2228, passarinho. Parte de carga, posição 5 Lima, chamando para o Cuxué aqui e acionando. Salvador 30, táxi à direita, ingresso de taxi Alfa, reporte antes da taxi Juliette para ingresso no grande pátio. Alfa, antes da Juliette, reportará 3, 3, 9, 8, tá. Passarelo 2228, confirme a posição que se encontra no pátio principal ou no pátio carga? São 12, pátio principal. Ok, a remota é 12 aqui. Agora só instante para iniciar o passarelo 2228, com a equipe de solo. O TAN vai ingressar agora via Juliette para o portão 11. Após o mesmo parquear no portão 11, está autorizado, chame o táxi. Mike Bravo Tango, bom dia. Torre. Bom dia, Mike Bravo Tango, encontra-se dele estacionado no 2010, solicitando autorização de reboque até a remota 14. E aguarde para o início do reboque, o Mike Bravo Tango. Aguardar no Mike Bravo Tango. Paraíso 2222, está com PAD de 28, altera Salvador, 4 horas de fisiotomia para o táxi. 2222, Paraíso, táxi autorizado via faixa principal. X-ray India e Alfa até ponto de espera. Chama no ponto de espera, ponto de decolagem, 2228, Paraíso. Bom dia, Azul Papa Alfa, Papa Juliette, é isso? Só um instante para iniciar o Azul Papa Juliette 90. Mike Bravo Tango, no portão 10, está autorizado o início do reporte, chame ao término na remota 14. Mike Bravo Tango, autorizado, chamará a terra. Autorizado alinhar e decolar pistão 0, variável com 0,3 nós, o vento ajuste de altímetro 1,0. Atente, autorizado alinhar e decolar, passarelo 2222. O Papai Juliette Novembro, autorizado início do reboque no portão 1, chame ao término no pátio de casa. Passarei 2222. Passarei 2228, decolado 1143, chama agora o controle Salvador 12028. Controle Salvador 208, passaria do 2228. Controle Salvador, passaria do 2228, saída Arboruna. contato radar, escutar o nível de voo 980, após 2.6, vem seguir a telefone. Cuidado 980, após 2.6, voa direto o telefone, passarindo 2.2, Necessário, realmente essa identificação, autorizar a chegada no lugar de ônibus, para o nível de voo 050. Fala Salvador, Mike Bravo Tanco, reporta Terno do Reboque, um bom dia, abraço. Bravo Tanco, gente, bom dia. 0908, boa noite, SM identificação, autorizado chegada pela Dinho, desça para 3.6 e ajuste no 08. Juliette Novena, Fiat, reposte ir até. Eu não usaria isso, eu tenho as instruções na chegada. 3222, chame o centro de Recife, 1228, décima 8. 1228, décima 8, passarei 2228. Eu sou o presidente de 1908. localizador visual com campo 908. Avenida 908, chegou a torre, 9895. 9895, 908. São Juliette, pode me deixar no quarto, senhor, o canal 08. Obrigado, é a Poli. Poli 1, obrigado, meu amigo. Ótima semana aí, senhor. Fala, o senhor também. Obrigado, meu amigo. informe, quanto tempo reporta posição 12 do Pátio 1. Muitíssimo obrigado e um bom dia. Bom dia. Boa noite, adicione identificação, zona 3 de Duna, deixa para 2010, e ajuste no 09. Zona 2, meu caso, mandaram 8, obrigado, Patrícia.